Alto-falantes Snake. Além dos ouvidos. A sua festa está completa. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Fazendo a festa.